Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o apresentador da noite. Para começar a bancada, aqui à minha direita, o grande Luiz Otávio. Boa noite, Luiz. Qual que é seu destaque? Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. E o meu destaque vai para a vitória do Cleveland, que venceu por 120-90 o Golden State no terceiro jogo das finais da NBA. É, finais da NBA pegando fogo. E aqui à minha frente, meu querido chefe, Zé Roberto. Boa noite. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o diretor do Corinthians, que falou sobre Pato, Cássio e Felipe. Que destaque, meu Deus. Muitos assuntos aí no Corinthians. Aqui na diagonal à minha esquerda, o rei das piadas do Mackenzie, André. Boa noite, André. Oh, boa noite, eu agradeço as palavras. Meu destaque vai para o troca-troca entre Mineiro e Fluminense, né? O Fred saiu começou bem já. Do tricolor das Laranjeiras e foi lá pro Galo. Aí. E para fechar a bancada, o rei delas, Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius. Dê o seu destaque. Hoje tem, Vinícius. Não. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E meu destaque vai para a vitória do Brasil por 7-1. Sim, o tão conhecido 7-1 contra o Haiti. Podia ter sido qualquer placar, menos 7-1, pra gente não lembrar. Não, o Brasil conseguiu se vingar. Agora vai, né? Obrigado, Dunga. Valeu. Bom, vamos começar. Tem muita coisa para falar hoje. Vamos falar de Palmeiras. Pode tocar o hino. O Palmeiras que vai ter um probleminha aí agora, além do Gabriel Jesus, que além de Juventus e Real Madrid estarem de olho, agora um dirigente do Bayern de Munique vai vir para São Paulo para acompanhar os jogos do atacante. O que vocês acham disso? E o Bayern de Munique está entre os 5 times que estão... Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Juventus ou Barcelona? Barcelona. Juventus não tá. Juventus é o único que não tá. É. Eu li a informação da ESPN de que... Então, a Juventus é por 40 milhões de euros. Ah, sim. E aí eles queriam fazer uma proposta por 25, entendeu? E aí o Palmeiras... Os outros times, eles podem comprar o Gabriel Jesus por 24 milhões de euros. E todas as outras ofertas de outros times têm que ser acima, 40 ou acima desse valor. Se for pra alguém levar, que seja a Juventus. Pro Palmeiras é melhor Juventus, pro né? Palmeiras é melhor. Mas eu acho que não é, acho que é muito cedo pro Gabriel sair agora, né? 18 anos, tem muito o que jogar. O Neymar saiu daqui com 20 anos. Não, 21 anos. Logo saiu 3 anos. Né? Saiu 3 anos. O Gabriel tem 19, né, na verdade. Gabriel tem 19. Acabou de fazer 19. Então, é um moleque ainda tem que ver que tem muitos times de olho nele, né? Times grandes, Bayern de Munique, Real Madrid. Tudo bem, ele não joga no Bayern de Munique. Nem no Real Madrid. Eu acho que ele jogaria na Inter de Milão, que talvez também estava sondando o Gabriel Jesus. Acho que ele poderia ser titular. Na Juventus também acho que ele não jogaria. No banco. Hoje ele não jogaria em nenhum desses que estão procurando ele. Na Inter de Milão acho que poderia jogar. Mas você não acha que seria interessante esse tempo, por exemplo, ele ficaria começaria na reserva no Bayern de Munique e no Barcelona. Vocês não acham que esse tempo que ele ficaria na reserva não seria bom para ele amadurecer? Eu acho que ele seria emprestado. Nem no banco ficaria. Eu acho que o Real Madrid, por exemplo, podia emprestar ele. Não, mas eu acho que a maior chance dele crescer e amadurecer é no Palmeiras mesmo. Também fazer acho. Igual o Neymar fez. Ganhou tudo aqui no Brasil pra depois, já bem amadurecido, crescido na vida, conseguir ir lá na Europa e começar muito bem já. Além disso, comparando pelo menos a questão maturidade, o Neymar teve problema de maturidade logo no começo, teve aquela briga com o Dorival e tudo mais. Coisa que eu acho, que pelo menos não parece que o Gabriel Jesus. Mas eu acho que aí vai dar personalidade de cada atleta. Não, vai dar personalidade, mas no mesmo, fazendo uma comparação. É Jesus, né? É, Jesus é abençoado, né? Sim. Jesus, Moisés. Tá bíblico, pelo menos. Tá. Eu só acho que ele, às vezes, é meio esquentado no campo. Não, mas às vezes ele sofre umas faltas, ele fica meio... Ele perde a cabeça muito fácil. Né? Eu acho que ele perde a cabeça muito fácil, mas é normal. Acho que é mais 18 anos. Além das faltas, da provocação 19. Também. 19 anos. 19. Agora, imagina a cabeça do moleque com 19 anos. Ele lê que tem Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus atrás dele. É. Se pra mim eu já fico assim quando eu vejo o Globo, ESPN, Sport TV me procurando, né? Imagina o Gabriel Jesus. É. Não, não tem nada. Então, tá, Capita não gostou da piada. Não se sentiu muito bem. Eu tava pensando como que é a cabeça do Douglas, né? No Barcelona. Como não, deve ser muito boa. Deve ser muito boa, né? Ganhar deve um áudio, muito boa. Ganhar... Ah, mas ele já esperava por a melhor, essa... A melhor já, né? cena dele em Barcelona foi quando não, ele chegou. Esperava. Foi quando ele chegou, ele errou as embaixadinhas. Meu Deus do céu. Ele... Muda, falando um e pouco pior de... Que, não, rapidinho, o pior é que tem gente que foi na apresentação do Muita Douglas. Gente. Foi, muita. Eu iria. Eu acho que 13 mil pessoas foram ver o Douglas. Falando de jogadores Crack. De habilidades duvidosas, muita grande parte da torcida do Palmeiras comemorou a saída de Leandro Almeida para o Internacional. Olha, o torcedor ficou contente, né? O que mais me surpreendeu, eu acho que o mais me surpreendeu de tudo é que o Leandro Almeida recebia 180 mil reais, eu acho que era... Uma bastante. Bela de uma grana. E o Palmeiras ainda vai ficar com 60 mil. Vai ficar com 60 mil. É que ele veio cotado pra assumir a titularidade da zaga palmeirense, né? Assumiu a titularidade do banco, né, no caso. Não, nem do banco. O nem que de aconteceu nada, né? é não, antes nada. Da nem chegada jogadores. Dele, ele, a, era esperado que ele fosse... É, o Marcelo Oliveira na época pediu... Sim, não, torcedores do Curitiba que eu conheço falaram que ele não ia chegar a lugar Caramba, nenhum. Caramba, hein? Conhece bastante. Ah, né? Contatos. Tem fontes, contatos. Nossa chefia. Não, mas nosso chefe é cheio de contatos. Chefe é chefe, né, pai? O Leandro Almeida chegou com um contrato de 5 anos, ou seja, ele veio... Foi um negócio bem Palmeiras, né? Que ele bem agora Palmeiras. Ele dá 5 anos de contrato para os maiores perebas que vêm pro clube. O Eldinho. O Eldinho tinha 4 anos e agora jogou Palmeiras na justiça. O cara ficou 4 anos não, só treinando e recebendo. E... O que eu fico, assim, mais... Ah, mas isso acontece em muitos clubes grandes. Não é indignado que eu fico, não, não sei uma palavra, não, mas o Internacional querer o Leandro Almeida. O seu slogan é indignado, mas eu não estou indignado, não sei, eu fico surpreso com o Internacional querer o Leandro Almeida. Segundo o que o Inter disse, eles queriam um jogador que jogasse, entre aspas, porque o zagueiro deles, o Hever, ficava muito tempo no DM... E recebia cerca de 400 mil reais, então agora ele foi repassado pro Flamengo. Com a vinda do Leandro Almeida, o Inter economizou 200 mil reais de folha salarial. E acho de futebol que... também, tá dando uma economizada. Corneta. Não, mas ele nem vai jogar você, lá. Não, não. Ou vocês gostam do Leandro Almeida? Não. Eu acho não. que ele é assim, muito técnico. Pro meu time, não, né? Mas... Então, pra algum time? Pra algum time, é. Não, assistindo ele em outro ele time, ok. É bem legal ver. Mas se fosse pro meu time... Contra o seu time, seria bom, né? Sim. Qual o seu time, Capita? O meu time é o Brasil. Ah, boa. O meu também. É, ganhou de 7-1, né? Ganhou, fiquei feliz. Esse pessoal que falaremos adora, mais tarde fala... da seleção. Falar o quê? Ah. Que não quer falar o time. Não, não quer, assim. Corinthians, cara. Olha lá, aí. Não tem medo. Isso é bacana. Eu não gosto, não acho que não precisa disso. Também acho. Eu acho que você falar com o seu time só mostra que você tem que ser mais também rigoroso. Acho, concordo. Obrigado. Sim, fala. A gente tá aqui pra julgar qualquer time da mesma maneira. Exatamente, e isso vai amadurecer cada vez mais o seu ouvinte ou telespectador, né? Depende de onde você estiver. Bom, mudando um pouquinho de assunto, aí um aviso pra... Oh, só rapidinho... Oh, o apresentador é ele. Não, mas, não, mas é o chefe, mas é o chefe. A gente deu informação pode falar. Errada. Pera lá. Calma, ó, Bayern de Munique, Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid são os times interessados. Então... A gente falou isso. Não, a gente não falou. Não, são cinco que... Então, não, são cinco que podem ter desconto. Sim. A gente deu um desconto pra quem não tinha, entendeu? Ah, tá é só bem. Isso. Esse desconto é São Paulo 9 vai ficar bom. Gabriel Jesus deu desconto. Então, voltando ao assunto que eu ia comentar... Leva o Leandro Almeida. A produção colocou aqui que um show... Gosto. Um evento evangélico pode tirar o Palmeiras da arena no clássico contra o Santos. Contra o Santos. Bom, é complicado. É o que o Paulo Nobre falou, tá, né? Aleluia, Senhor. Tá no... Só pra colocar glória, a data glória, aqui. Glória, Gabriel glória. Jesus vai estar lá. Hoje tá. Fala. É dia 9 de julho, num sábado, pode ter esse evento evangélico na Arena do Palmeiras que pode perder o estádio contra o Santos. Acho que é o que o presidente falou. Tá no contrato, não tem o que fazer. É, o Palmeiras Torre... ainda conseguiu mudar a data do jogo do Palmeiras e do América Mineiro. O Palmeiras vai jogar numa terça-feira e vai conseguir jogar no Allianz Parque. Ah. É. Ia ser legal ver. Imagina. Ah, tá bom. Será que eles cantariam Glória, Glória? Não, não. Aleluia, Gabriel Jesus? Não sei. A banda sim. A banda com não certeza. Jesus ou Gabriel Jesus? Não, Jesus. Ah, então, não, mas tem. Ah, bom, enfim. Não vou falar de religião. E é isso. É que a WTOI também tá convivendo com muitos processos. Eles estão colocando até evento de lançamento de filme pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Ah, mas é legal. É, não, assim, tirando... Você assistiria Independence Day no Aliens Park? Eu assistiria. Pô, eu assistiria, mas não no dia do jogo do Palmeiras. Mas aí é falta de organização. Ah, você assistiria o Palmeiras? Não, eu assistiria o show gospel, eu iria. No show gospel, eu iria. Bom, mas é que eu acho que o que o Palmeiras tem que cobrar é porque quando o Palmeiras não joga no Allianz Parque, o Palmeiras joga no Pacaembu, quem paga as despesas no estádio é a W Torre. E a W Torre não vem pagando essas despesas no Pacaembu. Então o Palmeiras pode cobrar isso, até porque a W Torre também está sem dinheiro, então por isso que não está pagando. Não arca nem com suas próprias despesas, que dirá com as do Palmeiras. Então. Não, o Palmeiras devia, nesses eventos, assim, lotar o estádio, porque assim a W Torre teria que arcar com 50% da arrecadação por total. Isso, a torcida tem que encher o Pacaembu. É, porque assim elas param de querer fazer esses eventos bem no dia do jogo. Pensam duas vezes antes, concordo. Capita, seus comentários estão geniais. Ah, muito obrigado. Precisos, né? Capita sempre preciso no programa. Agora... nem sempre. É, pra fechar o assunto Palmeiras, só queria avisar que já foram vendidos mais de 36 mil ingressos pro clássico de domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Casa cheia. Casa cheia. Eu acho que teremos recorde de público, hein? Podemos. Não de renda, acho que renda é difícil. Não tem torcida visitante, não, fica fácil. É, não. Porque tem que tirar 5%, né? 5 mil. São 2.500 que são. 2.300. Mais um espaço. Mais um espaço, estendido. Mais um espaço de segurança. Entre as torcidas. Sim, é verdade. Que daria, não sei, uns 4 mil pessoas. Vai encher. Luta. Bom, vamos pular o muro. Pula. Vamos falar de São Paulo. Que pode muro. Soltar o hino. É, deixa eu pular aqui. Meu Deus. Cuidado. Está indo pro São Paulo. É o Tetra da Libertadores. Opa! Soltando aqui, cravando na rádio. Foi Tetra isso? Da Libertadores. Não, mas mãe não é de por, não, mas não é por clubismo. Eu acho que São Paulo vai ganhar a Libertadores. Eu também acho. Eu também acho. Independente do Del Valle, filho. Independência do... Vai, Guilherme. Bom, começando com um assunto aqui da base do São Paulo. Por indisciplina e por causa de uma cirurgia, o jovem João Paulo, atacante, foi rebaixado e voltou a treinar com o time, tá no time errado, sub-20. Então, né? O que você acha? Eu acho que ele não demonstrou, nas chances que ele teve, ele não demonstrou um bom futebol, não mostrou a que veio. É o bom futebol que teve na Copinha. Foi aquela entrevista. Foi esse cara. É só uma pergunta. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, eu não sei o que aconteceu. Ele subiu profissional e até agora não está entendendo o que está acontecendo. Ele foi um atacante triatleta? Nossa, lá veio. Por quê? Não, ele não pedalou, não correu e não É aquele nadou. Que pegou, corre, pedala e nada. Na verdade, ele só foi... Meio que só nadou. Na verdade, ele só nadou. Não fez absolutamente nada. Mas com leite. Até porque eu não se esperava muito dele, né? Mas, pelo que eu vi, foi também por questões... Disciplinares. Então, ele levou uma ducha de água fria aí da diretoria de São Paulo. Tem condições de subir novamente, mas vai ser bom pra ele amadurecer um pouco. É, eu acho que ele não sabia o que estava acontecendo, realmente. Agora, a vida gostou da piada. Vai. É, mudando um pouquinho de assunto, os dirigentes do São Paulo, alguns dirigentes, foram mandados pra China. Vixe. Pra quê? Pra fazer um acordo secreto com alguma empresa de marketing. Eu acho inteligente. Ah, pensei que fosse pra trazer o Luiz Fabiano de volta. Não, legal. Eu acho a gente não sabe ainda. O São Paulo tem qualquer forma de trazer marketing pro clube pra arrecadar dinheiro é válido. Também acho. Concordo. Não, eu acho bem válido. Pode ser um patrocinador que eu tinha lido. O São Paulo recebe... Ou uma parceria com algum clube também. O São Paulo vai receber 18 milhões até o fim de 2017 da Pre-Event Senior, que eu tinha lido. É, 25 milhões. Até o fim de 2017. Uhum. Ah, tá. Então, desculpa. Bom, enfim. 25 milhões até o fim de 2017. Sempre tá em dúvida, mais um patrocinador. Tá em bugou. Pode vir mais dinheiro. Não, mas os caras querem ir lá na China, pegar um patrocinador chinês pra trazer pro Brasil uma marca chinesa, que no Brasil ninguém vai entender nada, e na mas China ninguém vê o campeonato do Brasil. Não, mas eu não entendi nada. O que importa é o dinheiro pingar na conta do São Paulo. Não, mas às vezes até a empresa pode começar a querer vender camisas do São Paulo na China. Que nem foi quando o Corinthians trouxe o Zizal, que queria vender camisa na China, tá? É verdade. Querer não é poder, né? Não, querer não é poder, mas é o planejamento. Ainda, querendo ou não, até o futebol brasileiro é vitrine. Isso é vencer, desculpa. Querendo ou não, o futebol brasileiro ainda é vitrine pro resto do mundo, entendeu? Ah, mas ninguém assiste o futebol brasileiro assim. Vê vídeo. Beleza. Eu assisto. Não, fora do Brasil. Mas na China, não sei. Mas os chineses, pra toda essa demandada de jogadores brasileiros pra China, alguém tem que ver alguma coisa, né? Não sei. Bom, vamos esperar também o que vai ser, né? Não, mas... Vamos esperar. Bom, mas eu achei uma sacada inteligente. É inteligente, por parte do São Paulo. Não sei se é inteligente por parte dos chineses, se acabar acontecendo isso. Porque não sei se sairia ganhando tanto quanto se tivesse fechado com algum outro time. Porque eu lembro que quando que o Chelsea jogou lá com patrocínio da China, o Manchester United também... O Chelsea, Manchester United. Né? Então, tinha uma visão um pouco maior. Eles foram jogar até lá, mas... São times que têm muito mais visibilidade, querendo ou não, que o Chelsea. São Paulo. Mas o São Paulo pode buscar algo fazendo. Não, pode, mas estou falando da questão vantajosa, tipo, é meio que aleatório, querendo ou não, por mais que possa ser vantajoso para o São Paulo. Sim. Os chineses aparecerem. A pré-temporada do Brasil. A pré-temporada do São Paulo vai ser na China. Pode ser um acordo. Pode sair do Japão direto pra China, né? Nossa. Flavião, solta uma vinheta desgraçada aí. Obrigado. Não, isso, só deixa eu destacar uma coisa. Destaca. Vocês viram o gol do Cueva ontem? Por que será que ele tá falando? Eu ia falar isso agora. Por que você tá falando com tanta felicidade? É porque o Peru, mesmo com... Cuidado que você vai falar do Peru. Cuidado. Empate, tá com o pé na Cueva. Nossa. Você entendeu, Capita? Eu entendi. Ele tá tentando, enfim. Não, tudo bem. Vou continuar aqui, vai. Não, depois dessa piada eu vou até ter que mudar um pouco. Você falou do... Muda. Não, vou ter que falar. Tá falando em atacantes. O Bauza quer testar Caleri e Ítalo juntos. O que você acha? Toca no Caleri. Mas no lugar de quem? Pegou, vai. Aí, pronto. A produção não colocou aqui. Não colocou o quê? Qual que é a pergunta? Como é que eu sei? O Ítalo vai jogar no lugar de quem pra jogar com o Caleri? Do Ganso. O Ganso tá na seleção. Exatamente, é verdade. Aí, eu falei que eu sabia. Esqueci da ausência do Ganso. É que a produção não colocou aqui. Não, mas é verdade, foi erro meu. Óbvio, deveria ter pensado nisso. Até porque ele jogou o último jogo. O que você acha? Testar um 4-4-2 ou 4-4-1? Acho interessante. O Ítalo se mostrou um jogador aí bastante versátil, principalmente na última partida. Ele só jogou uma partida, né? Não. Duas? Três. Não, no Aldax ele não jogava só de atacante, ele jogava de joga sim, de meia. Sim, ele jogava de zagueiro lá. Ele é um jogador bastante versátil e ali com a movimentação do Caleri pode render boa coisa pro jogo contra o Atlético Paranaense. E o São Paulo pode embalar no campeonato porque pega o Atlético Paranaense e Vitória. São dois jogos em casa, dois times teoricamente mais fáceis. O aproveitamento em casa é muito bom. Então o São Paulo pode ficar com uma boa pontuação no Brasileiro até ser líder. Ainda mais se venceu Vitória, né? Seria uma dupla Vitória. Nossa. Vitória do Vitória. Vitória. Imagina se fosse o futebol feminino e uma menina chamada Vitória fizesse o gol no Vitória pra conseguir a vitória. Não. Ela fizesse o gol da vitória. Meu Deus Na do goleira, céu. Vitória. Não, chega, aí já chega, né? Já chega. Ia comemorar com a em técnica Vitória no Espírito Santo. Meu pai. Não, depois dessa... A gente podia acabar o programa depois dessas piadas. Tá inspirado. Tá tão inspirado. Oh. tchau, galera. O Flavio já tá querendo encerrar. Bom, vamos lá. Vai. Não, vamos falar um pouco dos lesionados do São Paulo? Vamos, a lista é grande. Vamos. A lista é grande, ó. Michel Bastos tá previsto pra voltar daqui a algumas semanas. Carlinhos, Wesley, Hudson, Breno e o que preocupa mais agora, o Mena. O Mena ainda não tem... A seleção chinesa ainda não passou o grau da lesão do Mena. E ele está prestes a voltar a São Paulo para iniciar o tratamento e jogar na primeira partida contra o Atlético Nacional. Já o Michel Bastos deve integrar o grupo nos treinamentos já na próxima semana, junto com Carlinhos e Caramelo. E o Wesley? O Wesley deve ficar de molho por mais tempo. Ele tá com estiramento muscular na coxa. Ele deve voltar daqui a duas semanas, ainda em tempo para o jogo contra o Atlético Nacional. Mas antecipando aí a volta desses jogadores, os que devem voltar antecipadamente serão Michel Bastos, Caramelo e Carlinhos. E o que a gente vem... Vale lembrar que o Hudson também teve o mesmo problema que o Wesley e vai... Volta a treinar normalmente. Mais ou menos na mesma época. Em duas semanas. É. Mais ou menos e isso. O legal que a gente está falando é que o São Paulo, mesmo com esses desfalques, vem fazendo bons jogos no Brasileiro, está em quinto lugar, 3 pontos só da liderança. Isso mostra a efetividade do trabalho do Edgardo Bauza, né? Sim, tá funcionando o elenco, os jogadores estão jogando, quem entra tá jogando bem, tá correspondendo. Então, mesmo com esses desfalques, São Paulo tá fazendo um bom campeonato. Tá crescendo e pode conseguir várias coisas aí. Até porque vai pegar o Vitória daqui a pouco. Mas vai conseguir provavelmente conseguirá duas vitórias seguidas aí e vai estar tá brigando lá em cima no topo. Mas eu lá já, em cima no topo. Lá em cima no topo. Mas eu não sei se ganhar Libertadores como estamos prevendo aqui. Qual que vai ser a motivação do São Paulo no restante do campeonato? Eu já disse que vai ser Independente Del Valle. Acho que estamos prevendo outra coisa, hein? Meu Deus. Bom, voltando. Aí eu não eu sei. Eu concordo se... com o chefe. Sempre. Eu não sei. Não sei chefe se... é chefe, né? Não, bom, fala, capitão. Eu não sei se qual que vai ser a motivação, porque eu lembro que normalmente quando as equipes brasileiras ganham a Libertadores e vão pro Mundial, eles meio que deixam de lado o brasileiro só pra se preparar pro Mundial. Então... Mas eu acho que foi, por exemplo, um time que fez um erro nesse aspecto, foi o Inter. Quando perdeu pro Mazembe e tudo mais. E o Atlético Mineiro, eles abriram mão do brasileiro, porque, de certa forma, tudo bem, pode não usar todo o time titular. Mas tem que manter o time com ritmo até e testando as novas possibilidades. 6 meses é muita coisa, é muita, né? Coisa, 6 meses muita ficar parado coisa. Pra você jogar contra um Barcelona, Real Madrid e por aí vai. Bom, falamos... Tá bom. Tudo bem. Vamos, quer fala, completar? Cara? Não, só ia falar, é isso. Então tudo bem. Só ia concordar só. Vamos aí, Itaquera, vamos falar do Timão. Vamos. Capita, não cheguei. Não, mas você é rápido, Capita. Próxima estação, Corinthians, Itaquera. Por favor, desembarque pelo lado direito do trem. Ah, conhece a região, hein? Tô duvidando aí. Bélgica e Coreia. Opa, né? Conhece a região, né? É, conhece a região. Bom, tem o jornal português falando que Naldo já tem proposta do Corinthians. Português Naldo é uma do coisa, esporte, né? Vale chamou um jornal de futebol ou bola. Não é o Naldo, cantor? A bola. Meu Deus. Inteligência, a bola. Né? Fala. Eu já falei, mas ninguém o Naldo, escuta. O Naldo, que é zagueiro do esporte. O uísque, vodka. Tem... Água de coco. É vodka? Ah, é? Não é? Não, uísque. A galera tá empolgada hoje no programa, podemos ver. Continuando. Pode continuar. O Naldo, zagueiro do Sporting. É aquele recebeu... que era do... Do não. Wolves? Não. Não, não. Não. Ah, então. Recebeu uma... é um zagueiro jovem. Não, tem 27 anos. Oh. Eu confesso que eu não conheço. Eu também não conheço. Daí. Confesso que eu não conheço. Ele foi oferecido pro Corinthians e pro Corinthians ter contar com o jogador tem que desembolsar 8 milhões de reais. É o dinheiro, hein? O que é um bom dinheiro pra alguém. Pra um zagueiro de 27 anos. Que ninguém sabe quem é. O Naldo, que tá. Foi, ele saiu do Wolfsburg e foi para o Schalke. Ah. 2 anos. Mas eu não sei se é uma aposta assim. Certa pro Corinthians, né? Porque. É, a gente não conhece. Válida, não conhece. O Gil não foi uma aposta que deu certo. Não, mas o Gil já tinha jogado no Cruzeiro. É. Foi pro Rennes. E depois voltou. Ah, gostei do seu francês. O Rennes. Do Rennes. O Rennes na Ligue 1. Ligue 1. Mas o Gil a gente já conhecia, né? Ele jogou no Cruzeiro. É, então... fez aquele pênalti. Exato, no Ronaldo, em 2010, no Ronaldo. Que o Cuca... É, que o Cuca despirocou depois. Cuca caiu. O Naldo a gente não conhece, né? A gente não sabe. Eu não sei quem é o Naldo, além do cantor e do zagueiro. Schalke. Conheço o Ronaldo, é uma incógnita, né? É, mas eu acho uma aposta válida, né? Não, é uma aposta válida. Tantos times apostando em nomes... Não, o Maicon mesmo de São Paulo, não tinha muita gente que conhecia também não. Ele. É, só também quem acompanhava não. Mais o futebol Exatamente. Europeu e o Maicon foi pra reserva do Porto depois. Foi. Né? É, ele chegou a ser capitão do Porto, aí após aí um desentendimento entre ele e a diretoria, acabou sendo rebaixado aí ao time B, o time B é o banco de reservas. O Maicon perdeu a vaga pro Bruno Martins Indy, o zagueiro da Copa, que apagou. Da Holanda. Da Holanda, no meio da... O Capita, eu acho que o Corinthians poderia dar um chapéu no Inter e contratar Leandro Almeida. Legal. É mais barato que o Ronaldo. Sabe aquele cara que joga sinuca, o Rui Chapéu? Sei. Imagina se ele fosse diretor de algum clube. Imagina se ele fosse empresário do Dudu, por exemplo. Nossa. Teve gente aqui que ficou. Teve gente aqui que ficou. É, eu senti uma alfinetada. Senti uma alfinetada aqui. Opa! Não. Epa! Ele ia ser. Bom. O chapéu ia dar um chapéu. O chapéu. Não, o chapéu ia dar um chapéu. No Dudu que deu o chapéu. Dudu que deu o chapéu. É. Meu Deus, o que vocês têm hoje? Não tô entendendo o programa. Continue, vamos Bom, lá. Falando um pouquinho do André, para a tristeza do nosso querido Capita, ele sentiu uma hérnia de disco que tá causando um incômodo. Mas o caso não precisa de cirurgia. Esse é voador? Então pode ficar tranquilo. Eu ia falar um negócio do André, mas eu não sei se eu posso falar. Bicho, acho melhor não falar. Vai falando aí, Favel, fala qualquer meu... coisa você corta, viu, não, André? Pode falar. Fala, ele fala. É o atacante Fio Dental, né? Não, lá vem. Aquele que joga enfiado. Bom, mas... Qual que era a notícia do André? Ainda bem que ele é comestível, né? Disco. O André tá com hérnia de disco? Tá com hérnia de disco. Bom, o André... Mas o caso não precisa de cirurgia. O André vai ficar menos móvel do que ele já era em campo. Bom, mas que azar do André, né? Ah, ele pode, acabou de ele fazer pode um gol. Ir para as Olimpíadas, né? Não tem arremesso de disco? Ah, nossa! O André acabou de fazer o gol, que pode aí melhorar a sua carreira no Corinthians e agora pega. Avisaram aqui, ó. Avisaram. O Ivan, o doutor Ivan Grava, avisou. Ele fez o gol com a hérnia. Que ele gênio. Fez o gol com a hérnia. Ele é um gênio. Não foi se jogando na não, bola, coitado. Foi com a hérnia. Então jogou no sacrifício, então. O centroavante corintiano. Essa bancada hoje, tá? Mas ele poderia fazer um bom papel agora, depois que voltou pra ser titular. Quer dizer, voltou pra ser titular, não. Fez o provavelmente gol. Ele seria titular no domingo contra o Palmeiras. Eu acredito que pelo gol que ele fez... Dele deve que jogar o Luciano tá em baixa, né? Os dois estão embaixo, eles estão lutando pra ver quem é pior. Tá indo pior, né? Eu não acho nenhum dos dois ruim, Capita. Eu também não acho o Luciano ruim, nem o André tão ruim como falam. Só que o Luciano não é centroavante e o André não é jogador. Na minha opinião, nenhum dos dois são jogadores de Corinthians. André Balada? Então, ele é jogador de balada. Você acha que nenhum dos não dois? Nenhum dos dois são jogadores pra vestir uma camisa 9 do Corinthians. Nem no banco? Não, no banco sim, mas não pra ser titular, pra serem titulares não. No Corinthians. Ah, eu concordo. Não, pra ser titular eu concordo também. Acho Oi? Que o Luciano... mas aí não joga dois ninguém, no banco, né? Mas aí... Chama o Guilherme Tocantins. Mas eu concordo também. Luciano e André não são titulares no Corinthians, não merecem. Fala. Não, pode completar. Não, é porque eu não consigo... O André, eu vejo ele mais lutando dentro do gramado pra conseguir alguma coisa. O Luciano, eu acho ele meio morto. Ele vai buscar, mas ele é meio devagar. Ele vai, mas não vai. Ele é meio devagar, meio lento, parece. Ele parece que tá sempre correndo em câmera lenta. E nunca consegue levar o time adiante. Ele sempre... As jogadas nunca passam por ele. Ele atrasa as jogadas. É. É o contrário do Wagner Love ano passado, que mesmo na fase ruim dele, ele lutava, né, Capita? E a gente sabe que o Love, ele já teve uma participação maior na seleção brasileira, por exemplo. No Palmeiras ele foi bem. No Palmeiras. Então, no Flamengo sabe, acho que não foi tão bem. A gente, sabe a gente sabia da capacidade dele, que acabou mostrando depois no decorrer do campeonato. Sim. Mas o do André a gente fica um pouco em dúvida. E do Luciano a gente não sabe quem é o Luciano ainda, né? Pelo jeito, a gente sabe, tá descobrindo quem é o Luciano, porque ano passado ele teve uma fase de marcar gol todo jogo. E agora ele voltou a não fazer nada, né? E outra coisa, o André, ele teve duas temporadas boas. Uma com o Neymar. Uma com o Neymar, porque tinha um time que era acima da média ali, pelo menos do meio pra frente. Neymar. Neymar, Ganso, no melhor momento que teve e por aí vai. E no Sport. E no Sport, mas a camisa do Sport pesa muito menos que a camisa do Corinthians. Tinha o Michael Leite também, né? Tinha o Michael Leite, lógico. Michael Leite e Regis. E tinha o Diego Souza que tá... Showza. Gosto. É, ele tá bem no esporte. É, como o nosso Zé Roberto disse antes do programa, o diretor do Corinthians abriu o jogo falando do Cássio e... É, o diretor... Dos outros jogadores O diretor também. De futebol do Corinthians, ele falou o seguinte, que o Cássio não será liberado para nenhum time brasileiro, só para fora do país. Que havia especulações de São Paulo e Grêmio, Flamengo. São Paulo e Flamengo. E o Felipe falou da negociação com o Sport, né, que... Vai vender por 24 milhões. Com o Porto, né? Com o Porto. Com o Porto, desculpa. Sport não. Com o Porto. E que vai vender por 24 milhões de reais. E o do Pato, que o atacante... Ele quer jogar no exterior. Ele procurou o Corinthians, assim, para pelo menos período de treino, né? De pré-temporada, intertemporada e tudo mais. Só que ele quer continuar no exterior. Ele não vai voltar para o Corinthians, nem para o São Paulo, provavelmente para nenhum time brasileiro. Ele acha bem difícil e que provavelmente o Pato deve procurar algum time, ou até na própria Inglaterra, Itália, que seja de média ou expressão, assim. É, o técnico do Chelsea agora, o Conte, ele disse que gosta do futebol do Pato. Só que cada semana sai uma notícia, né? Primeiro falou que não tava nos planos, agora o técnico já gosta do atacante. Empresário bom, hein? Não, acho que não é nem um empresário, acho que... É que o Pato sabemos como que é uma história na Itália. Como que é a imprensa da Inglaterra, né? Que é um pouco especulativa demais. Só um pouco. É engraçado que o Pato, ele se auto se superestima, né? É. Fala, continua. É. Continua seu raciocínio. Porque ele tá tão embaixo que tá procurando mercados europeus que paguem o que ele quer. Ele tá querendo escolher onde vai jogar. É que no Corinthians ele eu não vai que mais é um jogar, errado. Acho impossível ele jogar. Mas impossível. Ele só ambiente. Teria mercado pra times grandes no Brasil. É, só com salário mais Sim, baixo. Com salário mais baixo. E ele não vai abrir mão disso e ele não quer ir pra China. Mas é como eu falei... Ele vai acabar indo pra um time de segundo escalão da Europa, então. É, um time médio. Mas eu acho que ele prefere ir pra Europa jogar num time de... Médio do que aqui no Brasil. Eu acho que ele gosta de morar lá. Eu acho que criou muito uma imagem dele no Milan ainda. Sim. E ainda tem... Fala em Pato na Europa, por mais que esteja embaixo, ainda lembram dele no tempo do Milan, quando ele jogou. Imagina uma dupla Balotelli-Pato. Gente... O que o Balotelli ia fazer com o Pato? Matar o Pato. Nossa. Imagina se o Pato... Aí é o ganso. Aí é o ganso. Afogar o ganso. Mas imagina se o Pato vai bater um pênalti igual ele bateu contra o Grêmio. O que o Balotelli ia fazer com ele? Você ficou bravo aquele dia, Capita? Eu não lembro como que eu fiquei. Mas eu lembro que um ex-integrante aqui do arquibancada, chamado Matheus Pinheiro, ele pegou o celular, tacou na parede e ele ficou incomunicável os 2-3 dias assim. Que legal. Que bacana. Muito bom. Muito mas... Falando ficou um do... pouco feliz. Não sabia dessa. Que atitude imparcial pro saiba. Jornalista. Falando do Cássio, o Cássio eu acho que também não volta a ser titular no Corinthians mais, porque o Walter é um grande goleiro. Eu acho muito bom goleiro o Walter. Eu acho melhor que o Cássio. Eu acho melhor que o Cássio. E o Walter sempre que teve as chances, ele sempre aproveitou, né? Ele nunca deixou a desejar. Sim. E não foi a questão assim, ter uma chance e apenas o no geral. Também teve aquela questão dele não... Além dele entrar bem, ele é um goleiro muito mais técnico e o Cássio sai muito melhor. Concordo. O Cássio é o goleiro biólogo, né? Por quê? É aquele que caça a borboleta. Sim, junto com o Denis. Essa ele fez ontem. Bom, depois dessa piada, vamos... Eu só queria dar um pitaco que o Cássio tá na reserva do Corinthians ganhando R$450 mil. Acabou de renovar o contrato, por isso é uma grana... dor de cabeça. Uma grana no banco aí meio desnecessário. Então, quanto antes vender, melhor pro time. Bom, depois da piada de Vinícius e do comentário de Capita, podemos descer a serra e falar do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Santos. O Santos é o... É o Santos que aqui eu não na gosto produção dele. Falando muito... não gosto. Vamos falar bem do Inter. Vamos falar do Santos, né? A bancada, o ouvinte não vai entender o que está acontecendo, então vamos falar do Santos. Enfim, vamos prosseguir. Vai. O Santos que está com muito assunto de contratação, o David Braz, vou começar com... Fez uma... dodói, né? Tá machucado. Vou começar com a lesão primeiro. Ele fez dodói, é complicado. Fez. Hein? O David Braz, ele vai desfalcar o time por 2 semanas. É o líder da equipe. A conclusão, agora, né? O Santos já tinha então, problema exato. Na zaga. Agora não tem zaga. Exato. Quem é o reserva do David Braz aqui? É Lucas Veríssimo? Nossa, Lucas Veríssimo. Então o nosso sonoplasta Flávio Rangel prefere... Mas é verdade, porque... Pelo Lucas menos, do que o David pelo menos Braz. Ele é um cara verdadeiro, né? É, Luiz Felipe. Não, Eu entendi. Pode deixar que eu Gostou? Entendi. Gostei. Eu Boa. Gostei, eu também entendi. Obrigado. E eu acho que ele escreve melhor do que joga, por exemplo. Também. Sim, também tem essa. Mas eu acho que o David Braz ele não conseguiu repetir a mesma atuação que ele teve no ano passado com o Santos e por isso estava muito em baixa. Esse ano ele caiu de produção mesmo. Caiu muito. Caiu muito. Foi impressionante como que ele, ano passado, ele tinha... Ele tinha liderança. Ele, isso que eu ia falar. Ele era líder. Esse ano não parece muito isso. Até porque dentro de campo ele não está conseguindo demonstrar isso, mas eu acho que tem outros jogadores... Eu acho que o Renato pegou isso muito mais do que ele. Tá levando mais o time adiante. Ah, mas é que o Renato já tem esse carisma e essa... Putz, que carisma que ele tem. Não, com a torcida ele tem. Eu me e ele empolgo é experiente. Eu me empolgo. Eu gosto do Renato. A torcida... Eu gosto. Você não tem um carinho com o Danilo? Tenho. Então é a mesma coisa da torcida do Santos com o Renato. Eu acho o Renato melhor que muito volante aqui. Ele até é útil pra passar experiência pros mais jovens, né? Também. Porque muitos se espelham no como o Yuri Renato. Que chegou do Santos falando que ele já gostava muito de assistir o Renato. Já chegou destacando a sua inspiração pelo meio-campo santista. Mas é que eu não acho ele que ele consiga dar muita velocidade no jogo, consiga recuperar muitas bolas. Assim. Eu acho Você que não acha ele dinâmico? É, eu acho que ele dá segurança. Ele... Eu acho que ele tem uma qualidade no passe. Eu acho que ele é muito bom no passe. Enfim. Não, mas ele e o Thiago Maia, eu acho que se completam. O Thiago Maia, eu acho também que acho. Tá aprimorando muito. Tanto é que aquele lançamento que ele fez pro Vitor Bueno fazer aquele primeiro gol foi lá foi sensacional. Sensacional. Então dá pra ver eu como que ele é o crescimento chance dele. Na seleção brasileira. O Thiago ou o Renato? O Thiago Maia. Ah, bom. Eu concordo. O Renato não, né? Não, o Thiago Eu Maia. Concordo. Eu acho que ele é do nível do Wallace. Eu acho o Wallace um pouco melhor. Mas os dois. Você acha o Wallace melhor? Mas os dois vão estar na seleção. Na minha carreira do FIFA. Ah, tá. Os dois vão estar na seleção. Vão estar na seleção sub-20 das Olimpíadas. Então, não, os dois, vai ser uma bela dupla. Uma bela dupla de volante. Aliás. Eu quero ver esses dois jogando juntos. Que volância. Que volância. Gente. E tem. Bom, são volantes atuais, modernos. Então, dá pra ter uma expectativa boa pro meio-campo da seleção das Olimpíadas, mas eu já não sei como é que vai ser com o Dunga comandando isso, né? Como que vai dar certo ou errado. Bom. É. Tá bom. Bom. Um desacordo aqui. Vamos falar um pouco das negociações do Santos, né? O Vinícius já avisou do Yuri que se apresentou. Agora tem um problema pra lateral esquerda do time do Peixe, né? Que o Zeca tá em alta. Tá jogando muito bem e ele pode ele vem mantendo a regularidade. Mantengo. Ele vem mantendo a regularidade desde o ano passado. Então, tem time europeu que quer comprar ele e agora o Santos tá esperando o Roma decidir se vai querer ou não comprar o lateral Emerson, que é do Santos, desculpa, só que tá emprestado até o final dessa temporada, no final de julho, pro time italiano. Se a Roma quiser comprar, tem que pagar 2 milhões de euros. Caso isso não aconteça, ele volta e vira titular com a saída do Zeca. A gente comentou isso ontem, acho que foi o chefe que deu a informação de que nos últimos 14 jogos ele tinha dado 7 assistências, algo do tipo. E ele pode confirmar se ele estiver olhando pra mim. Aí. O quê? O Zeca? Não, o Eden. Emerson. Quantas assistências ele deu? 7 nas últimas 10 partidas da Série A italiana. Então tá jogando bem lá na Itália. E se o Zeca for embora, o Santos fica sem lateral esquerdo também. Bom, como a gente já fala, a teoria... E o Caju. Caju. Só falta o Castanha. Não, mas... tem o Caramelo, porque não pode ter o Caju? Meu Deus. Tinha o Foguete no São Paulo ainda. Tinha. Tem o Foguete. Pelo menos ele era rápido. Aliás, depois a gente vai falar. Bom, falando do Renato, você acha que o Renato é aquele volante refrigerante 3 litros? Não, lá vem. Aquele que quando passa do meio perde o gás? Ah. O Favão pode dar uma opinião melhor sobre o Renato, né? Eu também acho ele bom jogador. Ele acha bom jogador. Eu acho que ele já foi um bom jogador. Voltou a ser um bom jogador no Santos. É que eu não curto muito jogador idoso jogando. E o Danilo é o quê? Mas ele não joga. Por exemplo, eu não gosto, por exemplo, do Zé Roberto. Ricardo Oliveira não tá nos 30 e tantos ainda. 36. Claro que tá, 37, então não gosto dele também. Que mais? Danilo também já não dá. Rogério Ceni não. Não, como não? Não dá. Tá velho. Não, tudo bem, não serve mais, mas ele foi um. Fala aqui. Pode falar aqui. Não, ó. Vocês estão falando de jogadores bons do meio de campo? Não, ele tá falando de jogador velho. Não, mas eu tô falando de jogador bom, que eu considero o Renato bom. O Santos sonha com a contratação do Diego, só que o pai dele já avisou, não há chance. Ah, pelo meu salário. Papai não deixou. O salário é muito alto. Papai não o Palmeiras deixou. Até tinha... Todo mercado é a mesma coisa. Falam que o Diego... O Palmeiras tinha sondado o Diego. É a típica contratação de videogame. O Palmeiras, não, o Palmeiras chegou a sondar mesmo o Diego. A informação aí que a gente o tem... O Santos sempre chega a sondar, né, o Diego? O Santos sempre chega... É tipo o Barcelona com o Thiago Silva, né? Ou com o Marquinhos também. Ou com o Marquinhos também. Ou com o Davi Luiz também. O que falta é o dinheiro, né? O salário é muito alto do Diego. Acho que nenhum clube brasileiro paga. É, também acho. Bom, depois de falar dos quatro grandes paulistas, podemos... Algumas groselhas. Né? Algumas groselhas. Muitas groselhas. Deu até sede agora, hein? Nossa. Então, pode ir lá tomar sua água capita. Ou groselha. Vinícius, pode ligar pra sua avó e vamos pra um rápido intervalo. Estudar é uma forma de ampliar horizontes.

Ah, eu pensei que ia falar da Copa América, que não tem, nunca tem. É, não... Que não tem, ele sempre pede os apresentadores, mas não tem. O Brasil, né? Não, tudo bem. Desculpa. Famoso. Jogamos ontem. Jogamos. Fizemos 7-1 na Copa do Mundo. Vingamos do famoso 7-1. Obviamente o Haiti é maior que a Alemanha, né? Também acho, e foi um resultado muito justo. Não, o Brasil teve muito espaço para jogar. Então aí fica mais fácil, era né? Era um time amador, né? É, então. Praticamente. É difícil você analisar um jogo desse. O goleiro deles é impressionante. Todo gol ele tava, tipo, pra fora da pequena área já. Mas ele defendeu umas bolas ali que... E o Brasil ainda tomou um gol do Haiti, né? É. Isso é que preocupa mais. O Felipe Luiz conseguiu tomar uma bola na costas. Foi uma boa defesa do Alisson. O melhor tomar bola nas costas no Haiti do que contra o Peru, Ai, né? Deus do céu. Bom... Mas eu acho difícil analisar um jogo assim, não, Brasil e Haiti. Não, eu acho que foi o que eu comentei com o Capita antes de a gente entrar no ar, que por mais que seja um adversário fraco, eu gostei da postura do Brasil até certo ponto. De, tipo, mostrar que ele ia golear o Felipe Coutinho, por exemplo. Jogou foi muito, né? Muito jogou agudo muito o jogo bem, inteiro. Só que... Tudo bem que não é parâmetro. Não, não é parâmetro, mas não, eu sim, acho sim. que tem que ser um é da confiança, né, Luiz, pelo menos. Pro jogo contra o Peru, que tem que fazer a mesma coisa contra somente o Peru. Somente confiança, é. É, então eu acho que é pelo menos pra isso serviu, mas não é parâmetro para nada. E, obviamente, era dever do Brasil golear o Haiti, e eu acho que era dever do Brasil não tomar um gol do Haiti. E o Peru ano passado que dificultou muito a vida do Brasil, né? Na Copa América. O próximo adversário do Brasil é o Peru, né? E o gol, foi ontem, do... Cuevas. Do Cuevas. É, o Peru jogou ontem e deixou o Peru com o pé na Cueva, né? Porque se o Peru perder, ele tá fora. Então o Peru vai ter que ir pra cima. Sim. Vai ter que ir com tudo no Brasil. Com tudo. Vai ter que meter gol. É, o jogo ontem, Equador e Peru, terminou em 2-2. Empate. Um golaço do Cueva, hein? Golaço. É, o novo Cueva contratado joga, de São Paulo. Corre muito, né, na ponta do Peru. Corre demais. Joga muito. Agora, o grupo, a situação do grupo do Brasil, tá? Brasil em primeiro, com 4 pontos. Peraí, só uma observação. Gol de dois jogadores que atuam no futebol brasileiro. Quer dizer, o Cueva vai atuar no futebol brasileiro e o do Miller Bolanhos, né? Foi do Equador. Grande jogador. Está no Grêmio. É um grande jogador pra mim. E a situação do Brasil é essa, ele se encontra na primeira posição com 4 pontos. Vai, Brasil. O segundo colocado é o Peru, com a mesma pontuação. Vai, tá Peru. Opa! O terceiro é o Equador, com 2 pontos, e vai, coitado Equador. Do Haiti, tá em último com 0. Quem tá com 0? O Brasil tá saindo da jaula, o monstro. Um empate, o Brasil se classifica em primeiro ainda, né? É. Sim. O empate é do Brasil. Será que é nesse jogo que o Peru vai mostrar pra que veio? É que depende do placar entre Equador e Haiti. Se o Equador fizer mais do que 6 gols de diferença, o Equador se classifica em primeiro e o Brasil em segundo. Você acha que não faz, não? Eu queria... não acho que o Brasil termina líder. Eu acho que o Brasil até vence o jogo do Peru. Concordo. E termina líder. Palpites. Amanhã, vamos dar amanhã, vai pros palpites. Você vai dar... Tá com pressa? Isso aí, Luiz? Dar hoje. Você vai dar amanhã o palpite pro Peru? Não, só tô perguntando. Pode ser hoje, amanhã. Tá não, bom. Vamos dar hoje. Não, vai hoje. Vai vamos hoje, dar hoje. Vai hoje. E antes do jogo a gente vai dar também. Então vai, Luiz, começa aí, dê o seu palpite, Brasil e Peru. 2-1, Brasil. Zé. Eu? É. 4-1, Brasil. Ah, vai ser 4-1, Brasil pra mim também. Pode falar, Capita. Pra mim vai ser 2-1, Brasil. 4-1, Brasil. 2-1, Brasil. Vou ficar no 3-1, Brasil. Ah, tá bom. 3-1, Brasil. É 4-1, acho muito. Vai 2-0, Brasil. Ah. E se passar, puxa, né? Pode pegar aí a Colômbia. Não, os Estados Unidos. Ah, então, é dos Estados Unidos que eu quero falar. Pode falar, Capita. Tá empolgado. Tem vários nomes engraçados nos Estados Unidos. Ai, meu Deus do céu. Prossiga. E tem vários nomes que são um pouco diferentes. Peculiares. Porque tem uns famosos com nomes similares. Por exemplo, o Beckerman. Que não é o Beckham, é o Beckerman. Tem o Cameron, que tá jogando no time no país Cameron errado. Cameron Diaz? Não, tá jogando no time errado também. Pode ser essa. Tem o Suzy, que poderia ser chamado de Suzy também, porque tá meio estranho aqui. Tem o Lewandowski deles, que é o Vondolovski. Joga que nem o Lewandowski, será? Ele fez 27 gols há 2 temporadas. É, o Lewandowski que joga futebol e em horas vagas tá lá no STF, né? Meu Deus. Nossa. Continua, Capita. E tem mais dois aqui que são... Tem mais um que pode ser como se fosse dois, né? Porque Um é uma balada, que é o Wood. Nossa. E madeira também, né? Pode ser madeira e madeira. Pode ser outra coisa, né? Ele pode ser o dono dos bonecos. É, pode. Pode, pode mesmo. Genial. O Zé demorou pra entender. Eu tô ainda no Wood de madeira aí. Genial essa seleção americana. Fez um bom jogo contra o Costa Rica. Sem que ornava, sem título. Nossa. Realmente. Aí já era, né? Bom, é um diferencial. Vamos falar de NBA. É meio alien, né? Eu acho legal essa música. É que a NBA é de outro planeta. Eu fico imaginando. Sabe o que eu imaginei agora? Tipo, a musiquinha e o Luiz com a bola de basquete correndo assim, fazendo. Cesta de três pontos. E a musiquinha. Não, mas vamos falar do jogo de ontem, vai, pelo amor de Deus. Tudo bem. Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors fizeram o jogo 3 da final em Cleveland. Luiz, o que você achou do jogo? Então, LeBron James que mostrou a que veio, né? Que nas duas comeu a bola. Partidas... Comeu a bola. Ainda bem que ele não joga no Peru. Mas... Mas... Não, o jogo de ontem foi... Eu vi também, pode falar. O Golden... Capita e Luiz, então, podem falar melhor do que foi a partida. O Golden State não jogou nem perto do que nos outros dois jogos. Nem o Curry e o Klay Thompson não chegaram em Cleveland ainda. Devem estar fazendo uma... Será que o Curry faz um Curry bom? Ah, mano. Ah, Capita, não, essa foi ruim. Não, essa foi ruim. Não. Tem que ser Chicken Curry ainda. Forçou mesmo. Mas o LeBron, falando do LeBron, já que o Luiz começou, o LeBron comandou o Cleveland Cavaliers ontem. E junto com o Kyrie Irving. Junto com o Kyrie Irving e com o J.R. Swish, que é, só fez bola de três, né? Uma coisa maravilhosa. Não, não é. E por isso que eu acho que o Cleveland... Só que a questão é a seguinte, o Cleveland conseguiu esse jogo. Agora... O J.R. Smith, o Kyrie Irving, os outros jogadores que conseguiram pontuar, o Tristan Thompson, que normalmente não pontua muito, pontuou mas muito. Mas a diferença ontem foi muito grande, né? Foi 30 pontos. Agora, o Tristan Thompson, o J.R. Smith, que são jogadores que pontuaram muito ontem, que juntos fizeram 35 pontos. O time titular do Cleveland fez 100 pontos, os reservas fizeram 20 no máximo. Não, menos. Até. Menos então, no mas máximo. Mas o que eu acho é que, por exemplo, esses dois jogadores que fizeram 35 pontos juntos, o J.R. Smith e o Tristan Thompson... Nunca mais vão fazer. Não são regulares. No próximo jogo, se tirarem os pontos desses dois e baixarem para a média que eles estão nessa série de finais, iríamos para o overtime. Ou seja, mesmo quando ele esteja jogando mal, ele ia levar para a prorrogação e poderia ter chance de ganhar. Então, é isso que me preocupa no time do Cleveland. É, eu gostei de ver como que... Não. Ah, o sétimo jogo, acho que não. Levanta o rádio. O rádio não. Não, o microfone. Não entendi. Vocês acham que chega ao sétimo jogo? Eu acho não. Que não. Não, eu sete só Brasil e Haiti. E Brasil e Alemanha. É. E também tem essa. Ou Corinthians e Santos. Muitos jogos, aí a gente vai falar, vai. Ou Vasco mas São Paulo. Eu gostei de ver ontem de como que a marcação em cima do Curry. É, dobra, foi... né? Dobra em cima do Curry e do Thompson. E eles não conseguiram jogar nada. Em nenhuma das partidas eles conseguiram jogar. O que o Golden State fez nas duas primeiras partidas é que quando dobrava no Curry ou no Thompson, sempre, obviamente, sobrava um jogador livre. E eles sempre estavam conseguindo encontrar esse jogador pra ele poder fazer os dois pontos. Que era sempre dentro do garrafão. E eles não conseguiram fazer esse jogo porque, além da dobra, o Cleveland conseguiu fechar bem os espaços que sobravam por causa da dobra. Então... anulou totalmente o Golden State e agora tem que esperar o quarto jogo. Eu acho que o Golden State reage nesse próximo jogo. É, eu acho que vai ser 4-1 mesmo. O Golden State vai ganhar os próximos também dois. Aí vai... Eu acho que vai empatar. Eu acho que vai ser 4-2 a série. E você, Vinícius? 0-0. A menos que alguém faça uma cesta. Meu Deus. Gente, então tá bom. Pois não, depois dessa a gente pode até terminar o programa, né? Vamos. Ah, muito vamos. Bem. Você deu a deixa, hein? Eu liguei pra minha avó. É o gancho. Tá? Ah, ligou pra avó? Liguei pra avó. E o que ela falou? Tá tudo bem? Ah, falou que tá legal a família ali. Tá. Tem comida? Beleza. Põe ela pra ouvir a rádio hoje. Ah, não, ela não... É, não sei. Põe ela pra ouvir, não. Põe. Eu sei que ele possa falar que ela é surda, mas... Bom, então vamos encerrar o programa. Coitado da avó do Vinícius, pô. Boa noite, Luiz. É isso, boa noite. tá com o microfone na mão. Eu achei que você ia agradecer pela minha participação. Obrigado pela... É, não, eu pensei que ele ia tirar o microfone pra empolgar, falar alguma coisa bonita. Boa noite, Luiz. Pode falar. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte, né? Vamos aproveitar essa noite gelada, né? Ah! Entendi. Sacamos. Ou não. E é isso, até a próxima. Bom, boa noite, Vinícius. Boa noite. Eu? Chefia? Não, chefe é por último. Tá, então tá bom. Pode falar aí, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, boa noite, Flavão, boa noite, vó, que ela não é surda, tá? Ela vai escutar hoje, aliás, porque eu liguei pra ela. Bom, enfim, boa noite. Capita, boa noite, obrigado pela presença, pelas piadas que envolveram toda a bancada. Faz a última piada. Não, pra fechar. Fala, Capita. Pode falar. É que às vezes me chamam de lobo mau e sua vovozinha não já... Zé, pode dar boa noite. Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada. Eu acho que até a próxima, se a gente não for demitido. Eu não sei se vai durar o programa. Então é isso. Obrigado, Flavião. Obrigado, Flavião. Obrigado. Boa noite aí. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigado. Aliás, desculpa. Obrigado e desculpa, Flavião. Obrigado, ouvinte. Desculpa por quê, mano? Obrigado, bancada. É isso. Boa noite. Tchau, fim de jogo. Fui! Rádio Mackenzie.